Faça o coral e tenta passar radar e ITAP, reporte para descida. ITAP, ideal descida, 2775. 2775, até o 050. 050, 2775. Pista 1-0. 2-0-9-2-2-2-9. Alô, 6-2-5, caso o futuro desvio, faça o mesmo pela direita. Decolado aos 3-2, chame agora o controle 120-8. 208. Controle Salvador, bom dia. Voo 9963. 9963, bom dia. Contato Radar, Mateus 360, acendo São Paulo. São Paulo, 7360, voo 963. Guarda direto, por favor. Cruzado Leita, após 2-7-7-5-1, Duna, indústria para 2-9-3 e ajuste 9-0-8. Duna 2-1, comi 18-2-7-7-5. Controle azul 4-9-5-8, solicito isso. 4-9-5-8, isso até o 0-7-0. 0-7-0. Quando Leda, Azul 4201. São 5 salvos que tem um helicóptero na proximidade de Duna, mas pelo que eles fez, não irá existir na aproximação. Tá ciente, 2775. Celeme 211, autorizado de decolar, pista no 0.1, no 0 graus e no 0 mais. Pista de decolar, está no 62.1, no 0. Ele é Beto Leda, 62, 1 1. Azul 4201. Azul 4201, que precisa? É, tentou chamar na frequência, não conseguiu, poderia confirmar? Azul 4201, chame 126.0, caso negativo 126.85. 1260, alterna 126.85, azul 4201, grato. Passado do 229? William S. 2229. Azul 4258, Azul 4958, número 3 de aproximação, reduz a lista de aproximação. 4958. Obrigado. Pouso na pista 102229, baixou pra... 1-2-5-1-2-8-3-5-1-2-5-1-6-2-1-1, muito bom dia. Azul 4958, continua a aproximação, aguardando pista livre, é número 2. Gente, aguardando. 2829 na sala 46, libera a direita, chama o Salino 219. Eu te ligo a direita, 219, passarei ali. Sentido de pouso azul 4958. O som de bom espectro de algum irá interceptar a Duna em mais 3 minutos. Fica com a mesma. Ah, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, na escuta do controle do falador. Salvador, muito bom dia, General 9975. Muito bom dia, Sideral 9975. Diga. Bom dia, subível 360 para Galeote, para a Fábio, por gentileza. Gentileza, estamos falando 2-1 decimal 9. 2-1 9, obrigado, bom dia. O número 649, tem contato visual, tem pouso autorizado, sistema 0-0-1-1-0 grau 089. Sim, pouso, sistema 0, bom, 1649. 649, no solo 59, libera direito, chama sua linha 219, decimal 9. Direito, solo 219, igual ao 649. Voo 649, reporta ondulações na pista, segundo terço, ok? Entendi. Prossiga até a interseção, reporte para ingresso na pista. Tá uma bolsa na escuta. Minha bolsa, como você vê o controle? 545. Sim, eu fiz chamadas anteriormente na aeronave e não obtive resposta. Sabe qual é o motivo? Sim, eu não escutei. Eu tô na escuta aqui de toda a harmonia. Não escutei vocês chamarem, mas tô na escuta, 545. Sim. Vetchelli autorizado, ingresso na 35, reporte olhado e pronto. Vamos ver a passagem, tem decolagem autorizada, capital 35, vento 110 graus com 109. Passagem, decolou 07, controle 120, vou sinal 8, bom voo. 108, obrigado, Alfa Fatiara. Bom dia, papapá, Laurel, Alfa Fatiara, decolou 35, aconteceu na mão. Papapá, nós vamos de Fatiara, com Fato Radar, sua para mim, de 1400, vou sair da moda. Positivo, 400, vou sair da moda. Autoriza após Momo direto de chama lá no Papacara? Negativo, nós vamos começar após Momo direto de chama. Positivo, muito obrigado, lá no Papacara. Hotel Leão, Hotel Mangô? Hotel Mangô? Tá, livrando Pirajá, retorna aí, demais pelo seu pronome. Gente, Hotel Mangô, vou conseguir usar com calma. Reportar a visual, Hotel Mangô. Geral 9975, autorizado, alinhado do colapso, estando a zero, usando 110 graus com 109. Autorizado, alinhado do colapso, geral 9975. Na verdade, você sabe como o seu altimetria intermitente é por hora 210, por hora 220.040. Posso fazer o cheque do Jotiara, não é isso? Sente. Para meu grupo, eu posso visar com o Agimar. Eu posso lá visar com o Agimar, até o Maru. Vou ver o equipamento lá dentro da Batalha, como o senhor tem certo? Charlie, Eduardo. Lovando esse carinho, de forma que permanece 200 pés, agora fazendo o vídeo 064. Estou aqui com o transporte que ele vai normalmente. Tá no número 4, chame o centro, receba frequência no 2000, decimal 85, alterna 1, 2000, decimal 0. 973 do Cruze 14, controle 120, 120, décima 8. 208, muito bom dia. Sim, 5973, contato o radar, suba para nível de voo 330, via, seja Puca. 330, Puca, via. Primeira 9975, chame o centro Recife. Eu tenho o 25 do sinal 25, até o 925 do sinal 1. 2825, alterna 25, será o 9975. Muito obrigado, bom dia. E aí, 975 do sinal, primeiro 925 do sinal 35. 2835. E 597, autorizado a alinhar de colar pista 10, o vento 1110 graus com 08 nós. Isso aí, área colada 3597. Pode passar no zero da tarde.

2545, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1233, próximo ponto zero, da 10, pronto. Siena 233, autorizado alinhar do Conato, sistema etário. Quanto 1110 graus com 1 A decola da 01133. Zona 233 do Colégio 24, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia, com o Zona 233, passando a realização. Zona 233, contato radar, suja para a 23, 1 a 0. Atrás de mim, eu estou autorizado direto a leste. 360, passo. Eu levo a zona 233. Após 4, eu entendi. Após o quê? 1, 2, 3, 3, após 2 mil pés, após cruzar 2 mil pés, eu estou ligado direto a leste. Após 2 mil, direto a leste. Sal 3517, chame o centro Recife, se eu sair com 2 mil, decimal 0, antena 128, decimal 8. 1, 2, 0, 2, 8, 3, 5, 7, boa.